Esta operação consistiu, pronto, foi no âmbito da segurança alimentar, foi dirigida a uma unidade de produção, nomeadamente uma queijaria, e teve como objetivo calcular que o produto que nela se encontrava fosse introduzido no consumo. Esta ação foi efetuada em colaboração com a DGAV, que é a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Cautelar que o produto entrasse no consumo, porquê? Apresentava algumas deficiências em termos de requisitos, nomeadamente de higiene. Portanto, assim é que os cães irão ser submetidos à perícia. Essa perícia irá ser efetuada brevemente e pelo que aguardaremos depois o respectivo relatório, o respectivo exame pericial. Segundo o comunicado, não havia licença para que aquela unidade estivesse em elaboração? Sim, a DGAV tinha feito uma inspeção a essa mesma elaboração já há algum tempo atrás, tinha impedido a elaboração e constatou-se que efetivamente continuava a elaborar. E foi por isso mesmo que foram apreendidos cerca de 6 mil cães. E é uma situação que preocupa a autoridade alimentar? Com certeza, fosse muito ou pouca, preocupa a autoridade de segurança alimentar, porque uma das nossas competências é precisamente acautelarmos a segurança alimentar.